pela estrada um homem e seus 12 amigos vão. Cidade em cidade, levando o evangelho aos corações. Maravilhado fica aquele que conhece o Galileu. Por onde ele passa, ninguém mais vive como já viveu. Quisera eu tocar sua veste e ser curado. Quisera eu ter visto o mar acalentado. O seu olhar amável perdoa e restaura o sofredor. Quisera eu por sobre as águas ter andado. Quisera eu milagres ter presenciado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. De reviver. Qualquer necessidade pode ser resolvida em seu poder. Ah, ah, quisera eu tocar sua veste e ser curado. Quisera eu ter visto o mar acalentado. O seu olhar amável perdoa e restaura o sofredor. Ah, ah, quisera eu por sobre as águas ter andado. Quisera eu milagres ter presenciado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. Quisera eu os pés do Mestre ter lavado. Quisera eu a sua cruz ter carregado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. Pois quem com ele anda, sim, anda como o próprio Salvador.